Prefácio, A Diva, de José de Alencar. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Prefácio. A. G. M. Envio-lhe outro perfil de mulher, tirado ao vivo como o primeiro. Deste, a senhora pode, sem escrúpulo, permitir a leitura à sua neta. É natural que deseje conhecer a origem deste livro. Previno, pois, sua pergunta. Foi em março de 1856. Havia 2 meses que eu tinha perdido a minha Lúcia. Ela enchera tanto a vida para mim, que, partindo-se, deixou-me isolado neste mundo indiferente. Senti a necessidade de dar ao calor da família uma nova têmpera à minha alma usada pela dor. Parti para o Recife. A bordo, encontrei o Dr. Amaral, que vira algumas vezes nas melhores salas da corte. Formado em medicina, havia 1 ano apenas, com uma vocação decidida e um talento superior para essa nobre ciência, ele ia a Paris fazer na capital da Europa, que é também o primeiro hospital do mundo, o estágio quase obrigatório dos jovens médicos brasileiros. Amaral, moço de 23 anos, era uma natureza crioula de sangue europeu, plácida e serena, mas não fria, porque sentia-se em torno dela o doce e calmo calor das paixões em repouso. Minha alma magoada devia, pois, achar, nesse contato brando e suave, a delícia do corpo alquebrado, recostando-se em leito macio e fresco. Quanto a mim, Lúcia desenvolvera com tanto vigor em meu coração as potências do amor, que cercava-me uma como atmosfera amante, uma evaporação do sentimento que exuberava. Havia em meu coração tal riqueza de afeto que chegava para distribuir a tudo quanto eu via e sobejava-me ainda. Essa virtude amante que eu tinha em toda a minha pessoa exerceu sobre meu companheiro de viagem influência igual a que produzira em mim sua grande serenidade. Ele foi um repouso para minha alma. Eu fui um estímulo para a sua. Sucedeu o que era natural. Desde a primeira noite passada a bordo, fomos amigos. Essa amizade nascera na véspera, mas já era velha no dia seguinte. As confidências a impregnaram logo de um aroma de nossa mútua infância. Separamo-nos em Pernambuco, apesar das instâncias de Amaral para que eu acompanhasse a Europa. Durante 2 anos, nos carteamos com uma pontualidade e abundância de coração dignas de namorados. Em sua volta, esteve comigo no Recife. Escrevi-lhe ainda para o Rio, mas pouco tempo depois, minhas cartas ficaram sem resposta e nossa correspondência foi interrompida. Decorreram meses. Um belo dia, recebi pelo seguro uma carta de Amaral. Envolvia um volumoso manuscrito e dizia: "Adivinho que estás muito queixoso de mim e não tens razão. Há tempos me escreveste pedindo-me notícias de minha vida íntima. Desde então, comecei a resposta. E só agora concluí. É a minha história numa carta. Foste meu confidente, Paulo. Sem o saberes, a só lembrança da tua amizade bastou muitas vezes para consolar-me quando eu derramava neste papel, como se for o invólucro de teu coração, todo o pranto de minha alma. O manuscrito é o que lhe envio agora, um retrato ao natural, a que a senhora dará, como ao outro, a graciosa moldura." P. Fim do prefácio.